Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno e maravilhas. Nessas tortuosas trilhas a viola me redime, creia ilustre cavalheiro, contra fel, moléstia, crime, use Dorival Caymmi, vá de Jackson do pandeiro. Vi cidades, vi dinheiro, bandoleiros, vi hospícios, moças feito passarinho, avoando de edifícios, fume Ari, cheire Vinícius, beba Nelson Cavaquinho. Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste, Luiz Gonzaga é tiro certo, Pixinguinha em conteste, Tome Noel, Cartola, Orestes, Caetano e João Gilberto. Viver Asmo bem Roberto, Gil e Hermeto, palmas para todos os instrumentistas, salve Edu Bitucanara, Gal, Betânia, Rita, Clara, Evoé, jovens à vista. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro.